amarrado também. Eu não podia me mexer e nem gritar por socorro. E o malvado capitão indo cavar meu tesouro. Eu chorei de raiva no porão do navio, pois pensei que ia ser morto a sangue frio. Mas para minha grande sorte, eis que o vigia dormiu. E um estranho barulho que de repente surgiu. Eu nem podia imaginar assim quem tava chegando. Sininho, amiga do Peter Pan. Me admirei, pois eu pensei que já estava Peter Pan me salvava na hora na qual eu já queria bem depressa acordar. E quase desisti da ideia do meu grande tesouro recuperar. E resolvemos de uma vez pegar o Capitão Gancho e dar uma lição na sua gangue também. E convidamos para o Pega três super-heróis que eram Batman e até o Superman. E logo escureceu e a noite estava fria e vã. Ninguém gemeu, mas todo mundo só pensava em mamã, mamã, mamã. Capitão Gancho se escondia nos cascos de uma tartaruga e de uma ostra gigante. E não se apercebeu do cerco, igual nos filmes de polícia na TV. Mas não deu outro, capitão não assistia aos filmes.